hora até louca, hein? Até louco, hein, tio? Diretamente das quebradas do fundão do Paraná. Pesadão no som, mais uma vez é nós que tá relatando a realidade sem massagem. É desse jeito, é que os artigos é pesados, marca passo, João não é no peito. Os Ben 10 vem de monte, altos delitos, molecote menor infrator, sonhando com Jericó e uma 12. As biqueira mil fumegando sem parar, com propina todo instante pros marrone vim buscar dinheiro, droga e armamento feita a peste. Muitos quer tudo isso, mas nem chega aos 17. Com muita desordem, criança tá aprendendo cedo a fazer o que dá mais lucro e não fazer o que é correto. Exagerado eu, cê está marcando. Escruta do sofá alienado, cê tá mostrando. Não sabe de nada, só fica com a cara colada na tela do seu celular, esperando curtida na foto do Face que você acabou de postar. Enquanto isso, tem plano arquitetado dos meninos. Aí parceiro, gerente não colaborar é aquilo que você ostentou nas redes sociais, bacana. As viagens de jato particular pra Disneylândia. Vixe, já era sem chance, é cativeiro. Com vídeo em DVD, com faca, decepando os dedos. Querendo combinado, marcado, é melhor pagar. Senão é game over com faca na jugular. Não adianta chorar, pedir socorro. A senzala moderna que cês criaram, fabricaram o monstro. Fruto da maldade plantada que cês deixou. Regada com sangue, brotou mais um que revoltou. Engatilha em belt, infecta registrada. Draga kit rajada com a numeração raspada. É o bonde do Paraná, para tudo por onde passa. Dia do caçador, o caçador virou a caça. Engatilha em belt, infecta registrada. Draga kit rajada com a numeração raspada. É o bonde do Paraná, para tudo por onde passa. Dia do caçador, caçador virou a caça. Engatilha em pel, sobe um pro peleléu. Tem que ter sangue no olho pra jogar nesse time. O seu papel, ser um bandido cruel. Se tiver coração mole, não serve pra tá no crime. Cor de mira especial, quadrada subautomática. Cê tem que ser bigode pra manusear com plática. Tática, não correr do tático, cinza. É só ficar no morro, nós vê tudo aqui de cima. Pra baixo, então fala baixo. Eu acho, no passo do compasso, espaço conquistei no aço. Fora o fracasso, várias vezes enfrentei. Nunca foi fácil, ansiedade eu matei. Matei até quem tava te matando. A barriga roncando, a fome tá te devorando. Foi a necessidade que fez o louco pro corre. Catamalote, tapinote, antes que seu filho morre. Tomou um porre de gole, foi pra fita bem louco. Botou dentro do caixão e com 3 tiros no coco. O psicológico do psicopata, você nunca vai entender porque o psico que mata. Engatilha a draga, bala, bala, marcha, marcha. 500 cilindrada, ninguém pega meus faixas. Bonde do Paraná, para tudo onde passa. Nem vem bater de frente, ninguém vai nos parar. Parada é matar no osso, aqui o aço estrala. E se for pra reparar, chumbo grosso dispara. Engatilha em belt, infecta registrada. Draga kit rajada com a numeração raspada. É o bonde do Paraná, para tudo por onde passa. Dia do caçador, caçador virou a caça. Engatilha em belt, infecta registrada. Draga kit rajada com a numeração raspada. É o bonde do Paraná, para tudo por onde passa. Dia do caçador.